Boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa de verão dos livros com rumo nas ondas da Universitária com esta noite, António. Temos um panorama literário bastante alargado para os nossos ouvintes, que passa desde um ensaio de Simone de Beauvoir, O Existencialismo e a Sabedoria das Nações, uma edição da Esfera do Caos, uma novela de Stefan Zweig, 24 Horas na Vida de uma Mulher, um grande livro da literatura infantil, Lá de Cima, Cá de Baixo, das obras de António Mota, uma edição Gaia Livro, e, de facto, o grande livro desta semana, Boa Noite, Senhor Soares, de Mário Cláudio, uma edição Dom Quixote. No programa desta semana também serão lidos poemas de um dos livros mais importantes de poesia lançados em Portugal, A Metamorfose das Plantas dos Pés, de Catarina Nunes de Almeida, uma edição Deriva. Continuação de Boas Férias. Certamente uma palavra não é um lugar habitável. Se procurares dentro de uma palavra, verás a morte como ela não foi. Talvez nas artérias encontres ainda correntes salinas, um silêncio salino, mas nunca a insônia fresca, os estuários do sangue alagados, navegados, sem peso algum. Não procures, tu sabes, o poema é água, indiferente aos teus dedos. O berço era um campo salgado. Quando disparavas os dedos espigados contra as espigas das ondas, a pele erguia-se com a robustez dos cisnes dos sinos demorados. Trazias às coxas uma ferrugem branca, semelhante à das algas, por sufocar. Despido dos rostos dos cabelos do mundo, éramos por fim a ilha resistindo à terra, que chegava por todos os lados. Tantas vezes falou de origens vulcânicas, e no entanto, era nosso destino adiar o fogo. Comporímos as árvores decepadas. Começamos o panorama desta semana com literatura infantil, como é habitual. O livro chama-se Lá de Cima, Cá de Baixo, de António Mota, ilustrações Teresa Lima, edições Gai Livro. António Mota nasceu em Baião, distrito do Porto, e é professor do ensino básico. É um dos autores mais lidos, criativos e premiados da literatura infantil juvenil portuguesa e tem cerca de 50 livros publicados. A maior parte da sua obra está selecionada para o Plano Nacional de Leitura. É também solicitado a visitar escolas dos vários graus de ensino, bem como bibliotecas públicas por todo o território nacional, e aí adquire especial relevo o seu papel de divulgador, maior, no caso, do gosto pela leitura e escrita entre as crianças e os jovens. Das suas obras destacam-se O Rapaz de Louredo, Prémio da Associação Portuguesa de Escritores em 1983, Pedro Alecrim, Prémio Calouste Gulbenkian de Literatura para Crianças em 1990 e A Casa das Bengalas com o Prémio António Boto em 1996. Calada e ligeirinha. Um, dois, vai calada e ligeirinha. Carrega a folha que é mais larga do que ela. Carrega o grão de trigo que é mais pesado do que ela. Um, dois, vai calada e ligeirinha. Carrega a asa de mosca que é mais fina do que ela. Carrega o torrão de açúcar que é mais doce do que ela. Um, dois, vai calada e ligeirinha. Carrega a migalha de pão que é mais branca do que ela. Carrega a palhinha seca que é mais comprida do que ela. Um, dois, vai calada e ligeirinha. Carrega a joaninha morta que é mais bonita do que ela. Carrega a cereja madura que é mais gorda do que ela. Um, dois, vai calada e ligeirinha. Carrega a folha de jornal que é mais viajada do que ela. Não ri, não canta, não dança, nem descansa. Um, dois, vai calada e ligeirinha. Um, dois, 2. Vai calada e ligeirinha, formiga do jardim. Como já perceberam, este novo livro de António Mota é uma coletânea de novos poemas, onde o autor dá largas a uma verve criadora muito intensa, genuína e ao gosto popular imediata nos alunos do primeiro ciclo do ensino básico. É a formiga, trabalhadora, persistente e empenhada, a que nada escapa, e tudo é fundamental e importante para a sua sobrevivência. Se quisermos alargar a interpretação, é este poema um elogio ao esforço, à dedicação pela aprendizagem escolar e educativa. Na minha janela. Um pombo pousou à beira da janela do meu quarto. Tinha pescoço cinzento, papo azul, uma asa branca e outra amarela. Bateu com o bico no vidro da janela. Primeiro devagarinho, depois muito depressa. Entra! Segredei. E ele parou de bater no vidro da janela. Olhou para mim com muita atenção e de repente abriu as asas e foi embora. Não fujas! Gritei. Sem perceber que atrás de mim o meu gato também estava a ver aquele pombo de pescoço cinzento, de papo azul, com uma asa branca e outra amarela pousado à beira da minha janela. António Mota vai mais longe ao implicar neste poema a pomba, que é a paz, a amizade e a lealdade, que, perante o perigo, o gato amigo, a pomba foge, com muita pena para o menino leitor, neste caso para o poeta. História de um Natal. Numa tarde de dezembro muito fria e nevoada no meio de uma cidade barulhenta e apressada, pouca gente reparou o que estava a suceder num pinheiro muito alto. Era um soberbo pinheiro mais velho que os altos prédios, ruas, praças e avenidas, mais velho que toda a gente que ali passava apressada a correr para o autocarro, para o buraco do metro, para as linhas de comboio, para as luzes do hipermercado. Na sua copa imensa, feita de mil abraços, abrigo de muitos mendigos, encosto de muitos velhos, cama de muitos pássaros, sombra de namorados, a pomba acinzentada que ali estava aninhada pôs-se a rolhar de mansinho. Nessa tarde de dezembro, pouca gente reparou que um pombo aflito sobre o pinheiro voou e deu um beijo na pomba que arrulhava de mansinho, olhando embevecida o seu filho pequenino. Um pequeno coração batendo muito apressado dentro de um pequeno ninho. Antecipando a época natalícia, António Mota prepara o imaginário dos nossos pequenos leitores ao contar a história do pinheiro de Natal. É um pinheiro alto, soberbo, antigo, abrigo de muitos mendigos, onde um pombo voou para o cimo e beijou a pomba, que, a arrulhar, olhava para o seu pequeno filho que estava no ninho. Apela e lembra a nossa memória coletiva da manjedoura do Natal. É um livro belíssimo e criativo, com desenhos muito inovadores, de Teresa Lima. Literatura juvenil, A Ilha de Nim, de Wendy Orr, ilustrações, Carrie Millard, edições, publicação Don Quixote. Pouco há a dizer, pelo menos que seja conhecido o grande público, sobre as autoras desta saga, Nim. Wendy Orr nasceu no Canadá, viveu também nos Estados Unidos e em França, e cresceu sempre no meio de muitos animais de estimação, daí o seu fascínio pela luta e conservação da natureza. Carrie Millard nasceu no Canadá e, como Wendy, cresceu rodeada de animais, incluindo o seu macaco de estimação. Vive na Austrália e é veterinária. A Ilha de Nim deu origem a um filme, tendo nos seus principais papéis o nome destacado de Jodie Foster. Há uma ilha, muito bela, que ninguém ainda descobriu, a não ser Nim e o seu pai Jack, que é um cientista marítimo. Mas antes, convém dizer que a sua mãe desapareceu, desapareceu para sempre, ainda não o sabemos, no interior das águas do oceano, quando uma baleia se assustou com a presença hostil de um grupo de turistas. Na manhã seguinte, havia cocos espalhados por toda a praia e a cabana tinha um buraco no telhado. Mas o painel solar estava bem e a parabólica estava em cima da cabana, como um coco branco, gordo, à espera de notícias de todo o mundo para a caixa de correio eletrónico de Jack. Por dentro, a cabana estava cheia de areia. Loucura na Montanha estava aberto e um bocado de jornal que Jack tinha usado como marcador estava colado à parede. Nim voltou a pô-lo dentro da capa e começou a limpar a cabana. Abanou o colchão fora da cabana, limpou a areia e usou um bocado de uma t-shirt velha para limpar o portátil, e as coisas de ciência do Jack. A sua madeira polida do mar, umas conchas e uma foto da mãe. A mãe de Nin tinha olhos brilhantes, inteligentes e largos. Um sorriso engraçado. Parecia contente. A foto tinha sido tirada no dia em que tinha ido investigar a barriga da baleia azul. Nin voltou a pôr a foto na prateleira. Nin vive na sua ilha, acompanhada pelos seus animais amigos. Chica, a tartaruga. Fred, a iguana marinha. E Selkie, o leão marinho. Jack sai para o mar, para mais uma jornada de investigação, e é apanhado no meio de uma grande tempestade. Nin vai ver-se sozinha na ilha e é obrigada a proteger-se, pois a tempestade vai atingir a sua ilha de um modo violento e destruidor. Querida Nin, os pássaros disseram-me que vem aí uma tempestade. Vai para a caverna de emergência. Pega no telemóvel, portátil, painel solar, carregador e outro equipamento e tudo o que tenhas tempo. Mas tu és tudo que interessa. Assim que vires a tempestade, larga tudo e corre para a segurança. Se conseguir ganhar a tempestade, estarei hoje à noite em casa ou amanhã de manhã. Adoro-te, tanto quanto um Jack gosta do Manin. Jack. Para complicar ainda mais a vida sossegada de Nin, há sempre um grupo de turistas, os tais que invadem tudo e não respeitam nada, os tropo, que se aproximam a mais um cruzeiro, e só a inteligência e a criatividade de Nim e dos seus amigos impedirá a invasão daqueles e a destruição daquele paradisíaco lugar natural, ainda sem a presença destruidora do homem. Nim pegou nas algas e atirou-as para as pedras sibilantes. O tubarão cheirava tão mal agora que ela teve vontade de vomitar. Mas atirou as algas para os respiradores de vapor e foi-se esconder, fora do cheiro e da vista. O navio contornou o pontão. Durante um longo, longo momento, nada aconteceu. Nin tinha posto tanta porcaria que não saía vapor nenhum. Era demasiado tarde para qualquer outro plano. O navio estava a atravessar o pontão de leões marinhos, mesmo alinhados com as pedras sibilantes. O tubarão explodiu, as algas podres correram. O vapor acumulado espalhou pedaços de tubarão podre e algas e outras coisas num geyser. A brisa suave transformou-se num nevoeiro denso e mal cheiroso. O navio deu meia volta e apressou-se a desaparecer da vista. Para tornar este ambiente ainda mais criativo, Nim gosta de ler. Gosta de ler e muito, principalmente um romance, Loucura na Montanha, de um tal Alex Rover, escritor enigmático e reservado quanto à exposição pública. Mas o melhor ainda está para vir. Alex Rover é uma Alex e este, ou esta, decide ajudar Nim. É o que iremos ver na segunda parte desta saga, uma aventura de Nim no mar. É como um grão, uma semente de ilusão. Tem que morrer pra germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão nossa semeadura. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Nossa caminhadura, dura caminhada pela noite escura. Separação, não despedace o coração. O verdadeiro amor é vão, estende-se infinito, imenso monolito, nossa arquitetura. Quem poderá fazer aquele amor morrer. Nossa caminhadura, cama de tatame, pela vida fora. São todos sãos, os pecados são todos meus. Deus sabe a minha confissão. Não há o que perdoar. Por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Se o amor é como um grão. Morre, nasce trigo, vive, morre, pão. Continuamos com uma novela, 24 horas na vida de uma mulher, de Stefan Zweig, edição Esfera dos Livros. Stefan Zweig nasceu na Áustria em 1881 e morreu no Brasil em 1942. Foi poeta, ensaísta, biógrafo. Quem não leu as suas biografias sobre figuras da cultura e não só, editadas há muitos anos atrás em Portugal. E, acima de tudo, foi também um grande romancista. Fez parte da grande geração austríaca, que vai de Karl Kraus, Hermann Brock, Josef Roth, Georg Trakl e muitos outros. Stefan Zweig, austríaco de ascendência judaica, suicidou-se na companhia da sua mulher em Petrópolis, no Brasil, onde se refugiou depois de ter passado por Portugal. Tinha deixado de acreditar no futuro da humanidade. Das suas obras destacam-se Carta de uma Desconhecida, Amok, e a novela de Xadrez. O cenário desta novela é a Riviera Francesa, numa pequena pensão que aloja uma pequena comunidade de intelectuais burgueses, alguns aristocratas e comerciantes abastados, alemães, dinamarqueses, ingleses, franceses e italianos. Na véspera, ocorreu um facto que tinha colocado esta pequena comunidade em estado de choque. Exatamente no comboio do meio-dia 20. Não posso deixar de mencionar a hora com exatidão, por ser tão crucial para este episódio quanto o assunto daquela conversa tão animada. Desembarcou um francês jovem que alugou um quarto com vista para a praia e para o mar, o que por si só apontava já uma certa condição de desafogo. Não foi apenas a sua elegância discreta que chamou as atenções sobre si de um modo encantador, mas sobretudo a sua invulgar e absolutamente simpática beleza. Em pleno rosto esguio de menina, bigode de pelos sedosos e alourados afagava lábios quentes e sensuais. Sobre a fronte clara, cabelo macio e ondulado com caracóis de cor castanha, olhos ternos lançando carícias a cada olhar, na sua natureza tudo era ternura, lisonja, amabilidade, todavia sem quaisquer artificialismos e vaidades. Se antes de mais fazia lembrar aquelas figuras de cera cor-de-rosa, pendendo com vaidade para diante, tal qual davam forma, bengala na mão, ao ideal de beleza masculina em plena montra dos grandes armações de modas, assim desaparecia de veras, sobre um olhar mais próximo, qualquer impressão de presunção, pois neste caso, raríssimo, a amabilidade era naturalmente inata, vinda de igual modo do fundo de si mesmo. Há um casal francês com duas filhas menores e a jovem esposa abandona a família para ir atrás da sua paixão fulgurante por um jovem aparecido não se sabe bem de onde. A jovem esposa chamava-se Henriette. Fez bem? Fez mal? É possível e aceitável tal decisão? É neste cenário e com esta discussão que a senhora C., inglesa, idosa e encanecida, vai entrar num diálogo aceso com o narrador, pois este mostra-se compreensivo e, mais ainda, aceita, compreende e até apoia a decisão de Henriette. E depois de refletir por um curto espaço de tempo, dirigiu-me mais uma vez o seu olhar límpido, interrogando-me. E se amanhã desse de caras, por exemplo, em Nice, com Madame Henriette, de braço dado com este jovem cavalheiro, ainda seria capaz de cumprimentá-la? Naturalmente. E lhe dirigir a palavra? Com certeza. Seria capaz, caso fosse casado, apresentar uma mulher assim à sua própria mulher, exatamente como se não tivesse acontecido nada? Sem dúvida. Would you really... retorquiu novamente em inglês, completamente, inacreditavelmente, rendidamente surpresa. Surely I would, repliquei sem dar por isso também em inglês. A senhora se calou-se. Parecia continuar a refletir, de repente afirmou, enquanto molhava igualmente surpresa com a sua própria coragem. I don't know if I would. Perhaps I might do it also. E com aquela indescritível segurança com que só os ingleses sabem pôr de vez um ponto final na conversa, sem qualquer brusquidão buçal, levantou-se, estendendo-me a mão com simpatia. Mas o que se esconde por trás deste diálogo? A memória dolorosa e inaceitável da senhora C., jovem viúva, com 42 anos, com um tipo de vida pachorrante e ocioso, anda de casino em casino, divertindo-se e tentando esquecer a memória do seu marido. É, num desses casinos, fonte e origem da ruína, que vai encontrar também um jovem, polaco no caso, à beira do desespero e da ruína. Mas este jovem será a fonte de uma paixão julgada a algures esquecida na memória do tempo. Teria alguma vez sido mais feliz que naquele momento? Não sei. Ao meu lado, na carruagem, estava sentado este jovem, ainda na véspera agarrado à morte e ao infortúnio com unhas e dentes, e agora recolhendo com assombro o manto luminoso do sol. Parecia ter sido aliviado do peso de anos. Parecia ter-se tornado uma criança, bonita, brincalhona, de olhos travessos e simultaneamente reverentes, na qual nada mais me encantava a não ser a sua amabilidade sempre disponível. Se a subida era íngreme e os cavalos da carruagem exaustos, saltava ágil para a retaguarda e punha-se a empurrar. Se aludia uma flor ou apontava para uma beira do caminho, apressava-se a colhê-la. Agarrou no pequeno sapo que, levado pela chuva da véspera, se arrastava com esforço pelo caminho e colocou-o cuidadosamente no prado verde para que não fosse esborrachado pela carruagem. E, entretanto, contava radiante as coisas mais hilariantes e simpáticas. Acho que para si este rir era uma espécie de redenção, uma vez que também teria podido cantar, ou saltar, ou cometer uma loucura. Tal era a felicidade, o êxtase com que se manifestava a sua exaltação súbita. Ao tentar ajudar, a senhora C. vai passar com este jovem 24 horas da sua vida. Paixão, amor ou, pelo contrário, redenção. São estas 24 horas um tempo e um momento longos de uma Europa à beira da destruição e da ruína. Quando tudo parecia já estar redimido, volta e voltam ao caminho da perdição e da ruína. Novela exemplar do genial escritor austríaco sobre o lado mais tortuoso do ser humano. Continuamos este panorama de verão com o ensaio O Existencialismo e a Sabedoria das Nações, de Simone de Beauvoir, edição Esfera do Caos. Simone de Beauvoir nasceu em 1908 e morreu em 1986. Foi uma das figuras do existencialismo francês, professora de filosofia, autora de romances e ensaios, alguns deles resistindo à passagem do tempo, e dela pode dizer-se que não houve indiferença naquilo que escreveu. A sua relação com Jean-Paul Sartre imune aos constrangimentos da moral tradicional, provocou escândalo nos casos e noutros forte admiração. Os seus escritos são o exemplo da heterodoxia das teses. O romance Les Mandarins ganharia o prémio Goncourt e o ensaio Le Deuxième Sexe venderia milhões de exemplares até hoje. Os diversos volumes das suas memórias não são suficientes para narrar o que viu e no que participou. Este livro reúne 4 ensaios publicados na Temps Moderne, revista que Sartre e Beauvoir fundaram em outubro de 1945. Os estudos saíram nos números de novembro e dezembro de 1945 e em fevereiro e abril de 1946. São textos empenhados e totalmente livres. São extraordinariamente importantes, pois já mostram a via e o caminho que os dois intelectuais irão tomar no futuro. Em França, vocês pensam nos problemas sem os resolverem, dizia-me um dia um americano. Nós não pensamos nos problemas, resolvemos-los. Resumia assim, nesta tirada agressiva, as críticas que em todos os tempos têm sido dirigidas ao pensamento especulativo. Este não ajudaria a viver e distrairia até da vida. É preciso viver. Hoje em dia, quando se ataca o existencialismo, não é geralmente contrapondo-lhe outra doutrina definida, mas antes recusando qualquer crédito à filosofia em geral. Uma tal atitude está viciada desde a raiz, repousando em pressupostos que não são, nem axiomas a priori, nem leis experimentais, e que revelam eles próprios de uma filosofia. Por exemplo, não é verdade que a massa dos opositores do existencialismo olhe o mundo com olhos ingênuos. Apreendem-no através desses lugares comuns que constituem a sabedoria das nações, incoerente, contraditória. Essa sabedoria é, no entanto, uma visão do mundo que convém pôr em causa. E, se a submetemos a um exame sério, compreendemos que não conseguiria satisfazer um espírito honesto. É apenas por preguiça que tanta gente recorre a ela. Devido à sua complexidade, no programa desta semana, iremos prestar atenção a 2 ensaios: O Existencialismo e a Sabedoria das Nações e Olho por Olho. No primeiro, Simone de Beauvoir faz um enquadramento teórico do existencialismo, quer dizer, aquilo que aparecia aos olhos do público leitor como voluntarista e demasiado epidérmico, leia-se senso comum, quer dizer, a ausência de humanismo, pode também ler-se a Segunda Guerra Mundial, leva e levou o homem ao egoísmo, à conveniência, o homem e o lobo do homem, hobbesiano. Por outra, o homem é o único soberano do seu destino, mas e só se o quiser ser. Se a moral do interesse e a tristeza naturalista são acolhidas com tanto favor, é porque o desespero que nelas se exprime possui um carácter cómodo e inconfortável. Pressupõe um determinismo que alivia o homem do fardo da sua liberdade. O homem é um mecanismo cujos interesses e luxúria são as molas essenciais. Os seus sentimentos reduzem-se a um jogo de forças mais ou menos sutil. A sabedoria das nações afirma sob formas diversas este postulado. Se o homem não pode modificar a sua essência, se não tem domínio sobre o seu destino, não lhe resta senão aceitá-lo com indulgência. Isso poupa-lhe as canseiras da luta. O existencialismo, que vai recolocar-lhe a sorte nas mãos, vem perturbar este repouso. As pessoas gostam de pensar que a virtude é fácil. Os jovens morrem pelos seus países sorrindo. Sorrindo, os pais e as mães de família arrancam os próprios olhos para poderem alimentar os filhos. As crianças sacrificam-se aos seus pais idosos, sorrindo. Resignam-se também, sem grande dificuldade, a acreditar na virtude impossível. Mas aquilo que lhes repugna encarar é que esta seja possível e difícil. No outro ensaio, páginas 77 e seguintes, olho por olho, Beauvoir reflete sobre um dos casos que dividiu a França em 1945, a condenação à morte do romancista Robert Brasillach. Sabe-se que Albert Camus, Marcel Aimé tentaram tudo para que Simone de Beauvoir assinasse um manifesto para a comutação da pena do escritor francês. Como se sabe, em França e durante a ocupação alemã, muitos dos demónios da cultura francesa vieram ao de cima, tomando nas suas mãos grandes nomes da literatura francesa, como é o caso deste escritor, jovem, por sinal, de Dorée de La Rochelle e Lucien Rabatté. Contudo, o caso mais flagrante foi, contudo, o genial escritor Céline. A vingança funda-se no ódio que se dirige a uma liberdade enquanto criadora de um mal? Mas, na verdade, o homem será livre do mal? As pragas que desencadeia na terra não serão da mesma ordem que o granizo ou a peste? A questão não teria importância se se considerasse o aspecto objetivo dos seus atos, como se faz na luta. Isto torna-se essencial aqui, dado que é na sua subjetividade que os apreendemos. Ora, precisamente, se adotamos o ponto de vista da anterioridade, o seu caráter escandaloso não irá desaparecer? Há uma miragem da exterioridade. Visto de fora, os maus parecem maus e os bons absolutamente bons, como nas imagens de Épinal. Mas, na verdade, por dentro do homem, nunca há nada, porque ele escapa a qualquer definição por uma inconsistência profunda. Há tanta miséria no fundo de todos os homens, são de tal forma corroídos pelo nada, que muito frequentemente, aproximando-nos de um adversário que nos parecia de longe duro e cheio como uma pedra, apercebemos-nos de que não há, na verdade, ninguém à nossa frente que possamos detestar. Esses atos escandalosos, ninguém realmente os desejou. Não foram deliberados. Resultaram de um capricho, de uma tolice, de um acaso, de um erro. Beauvoir parte da aporia da inspiração do ódio, quer dizer, o direito que uma liberdade se atribuiu de infligir a uma outra liberdade, esse mal absoluto que é a degradação do homem em coisa. São ensaios fundamentais para se compreender o percurso polémico de uma das figuras da cultura francesa contemporânea. Policial desta semana, Pegasus, de James Lee Burke, edição Estampa. James Lee Burke nasceu em 5 de dezembro de 1936 em Houston, no estado do Texas. Ao ingressar na Universidade do Missouri, curso de estudos ingleses mostrou fraco desempenho. A sua vida começou a melhorar graças a uma professora que o auxiliou na sua capacidade de construir redações. Licenciou-se em 1960 e tomou a decisão de se tornar escritor profissional. Em 1964, publicou o seu primeiro livro, Half of Paradise, que logo recebeu um caloroso acolhimento da crítica. Depois de ter publicado outros romances, a partir de 1971, atravessou um período bastante difícil na sua vida, marcado pelo alcoolismo e por empregos para o necessário e suficiente sustento da família. Agrimensor, instalador de oleodutos, assistente social e formador. Recuperou a popularidade com The Lost Get Back Boogie, de 1986, nomeado para o Pulitzer, e em 1987 inaugurou a série consagrada a Dave Robichaud com The Neon Rain, com um escrupuloso código de honra raro na profissão. Se não nos enganamos, este é o primeiro romance deste celebrado escritor editado em Portugal. Como o próprio G. Lee Burke, o detetive Dave Robichaud é um detetive à procura e em busca da redenção depois de um passado nas garras do álcool. Dave assiste na Flórida à morte violenta do seu amigo Dallas Klein, um ser inofensivo, e também ele a caminho da destruição. O primeiro tiro de caçadeira dos assaltantes espalhou-se pela coluna e pela porta de metal do bar. Um segundo destruiu a janela. Depois disso, atiraram sobre mim em conjunto, levantando poeira e cascalho no ar, marcando a porta metálica com pequenas covas parecidas com moedas brilhantes. Agachei-me na base da coluna, impossibilitado de me mover ou de repostar sem ser atingido a sério. Então ouvi alguém a gritar: "Vamos, vamos, vamos, vamos!" e o som das portas da carrinha serem fechadas. Devia ter acabado ali, mas não. Enquanto a carrinha se afastava do passeio, tenho a certeza de ter ouvido o assaltante que ia no lugar do morto falar para o Dallas. "És um palhaço, meu", disse ele. Depois, sacou a caçadeira para fora do veículo e desfez a cabeça de Dallas com um tiro. Mas é já no bairro da Louisiana, Nova Orleans, que a essência deste policial se manifesta. Relembre-se que a Louisiana é um dos espaços onde a cultura francesa se manifesta de uma forma mais intensa nessa realidade cosmopolita que são os Estados Unidos da América. Há uma morte violenta, mais uma, neste caso de uma jovem, Yvonne Darbonne, que terá sido suicídio ou não, que estará no centro de toda a trama deste policial espantoso. Para além de Dave, temos a sua mulher Molly, ex-freira, que tenta domar os seus impulsos destruidores. Há polícias, a começar por Ellen Swallow, a xerife de Iberia, leal e firme. Também aparece um juiz, Loney, à espreita da oportunidade de uma carreira política. O pai de Yvonne, César Darbonne, os mafiosos Bello Lujan e Witte Bruxell, com os seus filhos Slim e Tony. Mais Monarch Little, que por ser negro, estamos no coração do racismo americano, é o culpado maior e aquele que está mais a jeito. Depois, a grande cidade, Nova Orleans. Nova Orleans era mais um soneto petrarquiano do que um soneto elizabetano. O seu estado de espírito mais medieval, no bom sentido, do que renascentista. Na primavera de 1971, eu vivia numa casinha ao lado do convento das Ursulinas e a cada manhã de domingo assistia à missa na Catedral de Saint-Louis. Depois, passeava até à Praça Jackson, sob a frescura das sombras das árvores, e via os artistas de rua montarem os seus cavaletes ao longo da vedação sob as palmeiras e carvalhos. Numa mesa de esplanada do Café du Monde, a comer beignet e café com leite, observava o calor da manhã a espalhar-se pelo bairro, os malabaristas a fazerem piruetas nos seus monociclos em frente à catedral, a lançarem bolas de madeira pelo ar, bandas de rua que por gorjetas tocavam The Tin Roof Blues e Rumpert Street Parade. As varandas ao longo da rua vergavam-se sobre o peso dos vasos de plantas e as buganvilhas penduravam-se em grandes braçadas dos ferros forjados, florindo com tanta cor como gotas de sangue ao sol. As mercearias de esquina, geridas por famílias italianas, ainda tinham ventoinhas do teto, em madeira, e vendiam chouriços de sangue e sanduíches de carne picada e camarão frito aos trabalhadores. Em frente, sob as sombras das colunatas, Havia caixas com meloas, bananas, morangos e melancias. Com frequência, nessa mesma esquina, no meio do mesmo cheiro maravilhoso que era como uma aragem da velha Europa, um velho negro instalava o seu carrinho de mão para vender gelados, raspando o gelo de um grande bloco azulado que mantinha embrulhado em serapilheira. Para situar a ação, podemos dizer que Yvonne Darbonne foi alvo da violência mais extrema ao som de uma música muito famosa de John Lee Hooker e obrigada a autopunir-se. É na procura da chave para a resolução deste caso, de um enigma fortíssimo, que Pegasus se torna um grande policial. Com a ação bem cadenciada, as pistas todas truncadas e, não menos importante, personagens retratadas com mestria, a começar no fabuloso Clint Purcell. É um dos policiais deste verão e, para já, é também um dos policiais do ano. A proposta fora de portas desta semana, La Nueva Izquierda en América Latina, de Daniel Vázquez, César Carabito e Peter Barrett, edições La Catarata, Madrid. Pode afirmar-se, sem correr qualquer risco, que hoje, na América Latina, sopram os ventos da esquerda. Há, de facto, um governante de direita, Álvaro Uribe, que está a fazer um trabalho importante, mas, no essencial, nunca houve tantos governos de esquerda na região. Sabe-se que a pobreza e a desigualdade social são dos grandes males que afetam as sociedades latino-americanas e, por isso, esta guinada à esquerda é bem compreensível, apesar das políticas de Hugo Chávez e de Evo Morales provocarem alguma preocupação. É o regresso das velhas tradições caudilhistas e demagógicas. Mas o que se pode dizer é que na América Latina estão a enfrentar-se duas esquerdas. Uma sem grande referência ideológica é o velho populismo e a outra que aceita a economia de mercado e tenta misturá-la com as políticas sociais. Estão aqui a esquerda pragmática e realista de Lula no Brasil e Bachelet no Chile. E a esquerda nacionalista e populista de Chávez na Venezuela e Kirchner na Argentina. Ora, os autores deste ensaio vão mais longe e, dentro daquilo que se poderá classificar de nova esquerda radical latino-americana, tentam uma nova analítica. Os autores utilizam a expressão nova esquerda para se referirem às tendências surgidas a partir dos anos 90, quer dizer, após o ciclo histórico do triunfo revolucionário castrista de 1959 e da derrota eleitoral sandinista de 1990. Existiram, nesse período, várias tendências de esquerda, mas, em resumo, o naufrágio da União Soviética e o fim das lutas guerrilheiras afetaram todas estas tendências. Apesar das FARC e do regime de Fidel Castro, os partidos reformistas e populistas viraram ao centro e assumiram a economia de mercado, e os sindicatos perderam muito do seu poder. Apesar da experiência chilena, o que vai interessar aos autores é uma nova esquerda emergente heterogénea que tenta combinar um certo anticapitalismo com a renúncia ao modelo leninista de partido e da luta armada. O Fórum Social de Porto Alegre, no Brasil, 2001, é esse símbolo internacional desta tendência que na América Latina foi mais longe do que a simples mobilização social e está a converter-se numa opção política com um sólido apoio eleitoral. Mas convém introduzir aqui uma nota. Uma vez no poder, esta nova esquerda decepcionou a maior parte dos seus seguidores e apoiantes por ter mantido, e às vezes reforçado, a política liberal e económica dos seus antecessores, como foi o caso do já referido Lula no Brasil. Hugo Chávez é a face radical mais visível, mas a sua opção para um objetivo socialista foi travado abruptamente pela vitória do não no referendo constitucional de 2007. Como se perceberá, o panorama da esquerda latino-americana é tão complexo como interessante, o que faz deste ensaio uma leitura fascinante e a pedir a sua tradução urgente. Lá não tem brisa, não tem verde azuis, não tem frescura nem atrevimento lá. Não figura no mapa, no avesso da montanha é labirinto. É contrassenha, é cara tapa. Fala Penha, fala Irajá, fala Olaria, fala Cari, vigário geral, fala Piedade. casas sem cor, ruas de pó, cidade que não se pinta, que é sem vaidade. Vai, faz ouvir os acordes do choro, canção. Traz as cabrochas e a roda de samba. Dança teu funk, rock, forró, pagode, reggae, teu hip hop. Fala na língua do rap, desbanca outra tal que abusa de ser tão maravilhosa. Lá não tem moças douradas expostas, andam nus pelas quebradas, teus exus. Não tem turistas, não sai foto nas revistas. Lá tem Jesus, está de costas. Fala Maré, fala Madureira, fala Pavuna, fala Inhaúma, Cordovil Pilares. Espalha a tua voz nos arredores, carrega a tua cruz e os teus tambores. Vai, faz ouvir os acordes do choro, canção. Traz as cabrochas e a roda de samba. Dança teu funk, o rock, forró, pagode, reggae, teu hip hop. Fala na língua do rap, fala no pé, dá uma ideia naquela que te sombreia. Lá não tem claro escuro, a luz é dura, a chapa é quente. Que futuro tem aquela gente toda? Perdido em ti eu ando em roda. É pau, é pedra, é fim de linha, é lenha, é fogo, é foda. Fala Penha, fala Irajá, fala Encantado, Bangu, fala Realengo. Fala Maré, fala Madureira, fala Meriti, Nova Iguaçu, fala Paciência. Mário Cláudio nasceu no Porto, é licenciado em Direito e Master of Arts em Biblioteconomia e Ciências Documentais, ficcionista, poeta, dramaturgo, ensaísta e tradutor, e é o autor do volume de poesias e estâncias dos romances Amadeu, que faz parte da trilogia da Mão, A Quinta das Virtudes, Gêmeos, Camilo Broca, Boa Noite, Senhor Soares, e das peças de teatro Noites de Anto e Medeia. Recebeu o Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, Prémio Ficção do Pen Club Português, Prémio Essa de Queiroz e o Prémio Pessoa. Foi condecorado com a Ordem de Santiago da Espada. O livro desta semana, Boa Noite, Senhor Soares, de Mário Cláudio, edições Publicação Dom Quixote. O autor da trilogia da Mão, Amadeu, Rosa e Guilhermina, continua a escavar na alma portuguesa e a tentar articular, em barreiras muito definidas, o que é o sentir, o pensar e o criar em Portugal. Agora é o grande modernista, o poeta difuso, o outro sem nome e sem identidade. Aquele que era todos num só, aquele que era um para poder concentrar em si todos os outros. Bernardo Soares, o intelectual, o pensador, até talvez o filósofo que o ortónimo não conseguia dominar. O sítio é a Baixa Pombalina, um escritório de um armazém de tecidos na Rua dos Douradores. Há um rapaz da província, António da Silva Felício de Idanha Nova, mais precisamente, que chega a Lisboa para se ingrar na vida. Há o Sr. Vasques, o patrão, o Sr. Moreira e o Sr. Borges, e para além de outros, o Sr. Soares, que é um tradutor. A chuva continuava com muita força, e o patrão Vasques assomou de surpresa diante do guarda-vento do escritório e repetiu: pronto, já mandei, agora toca-me a trabalhar. encaminhou-se para a sala grande, um outro moço escancarou a única janela que se mantinha cerrada e subiu-nos aos ouvidos o som das vozes dos carroceiros, do toque das campainhas dos elétricos e o choro de uma criança. O Sr. Soares passou por mim. Seria talvez um daqueles dias em que se despachava mais cedo por nada ter sobre a secretária e saiu lançando estas informações a ninguém em particular. Vou a Cascais e acho que já não poderei voltar cá hoje. Durante uma semana inteira não se lhe pôs a vista em cima. Os rapazes raramente se referiam a ele e quando o faziam era para se rirem um bocado, trocando olhares entre si, mas não o ofendendo com algum comentário que tivessem. A par da tarde foi para me ensinar em que consistia uma guia, como se deveria preencher um impresso dos correios no envio das encomendas e de que maneira se embalavam os artigos destinados à província. Para o Sr. Vasques, o tipo vai acabar na miséria. Como se viu, não se enganou muito. Entre amizades, confidências, espantos e descobertas na grande cidade, o Sr. Soares iniciava viagens imaginárias, acendia e fumava cigarro atrás de cigarro, mantendo o seu silêncio reflexivo e criativo, combatendo os demónios. Por outro lado, António vivia com Florinda, sua irmã, e o seu cunhado Gomes a Campolide, e serão estes o centro de uma outra narrativa, a vida mesquinha e miserável na grande cidade, feita de enganos e embustes, a começar no brasileiro imigrante de torna viagem, que afinal é pobre e sem vintém. E foi a meio de semelhante obsessão de andarilho parado que senti com sobressalto uma presença atrás de mim. Era alguém que assentara as mãos, não nos meus ombros, mas no espaldar da cadeira que eu ocupava, e que, sendo bastante alto para a média dos portugueses, ia espiando por cima da minha cabeça o testemunho completo dessas grandes jornadas pela terra. Virei-me com receio. Erguendo os olhos, dei com o Sr. Soares ali de pé, e juro que vi, sucessivamente refletidos nas lentes dos óculos redondos, o maciço dos Cárpatos, um templo em Borneo, uma ilha minúscula no mar das Antilhas. Aflorou-me então os lábios o tal "Boa noite, Sr. Soares", que de novo não conseguia articular. E eis que seria ele, o poeta, quem me saudaria no murmúrio, dirigindo-se logo a seguir para a porta de saída com um "Boa noite, meu viajante", que nunca mais esqueci. E que bem se percebia ter-lhe subido do fundo da alma. A questão é, este homem, Bernardo Soares, vive sozinho, não sai e não apanha sol. Mas, para deslumbramento de António, Soares convive com Ricardo Reis, que é médico, com um engenheiro, Álvaro de Campos, e outros, como o rural Alberto Caeiro, e caminha pelas ruas de Lisboa, sempre acompanhado por estas personagens. É um Portugal que se desdobra. É um Portugal à procura de uma identidade, de uma aurora intelectual que se torna constantemente fugidia. Bernardo Soares representa aqui, nesta novela, uma fronteira diáfana entre a razão e o impulso criativo. É rejeitado. É um enigma insolúvel para António, pois como este, o país é indefinível, impossível de articular numa só razão. Ainda há muito pouco tempo vi por aí uns malandros que reinavam com ele. Um cavalheiro tão impecável, tão simpático com a vizinhança. Eu calculo que o seja, cortou o Sr. Quintino. E pôs-se logo a relatar este pequeno episódio. Numa noite em que tive de voltar à loja para buscar um xarope que deixara ali esquecido e que a minha esposa toma para a tosse, ela sofre de asma desde os 3 anos e com o frio do inverno passa muito mal. Avistei o homem a caminhar aos bordos pela rua fora e sem atinar se achava longe ou perto de casa. Fui ter com ele e o desgraçado declarou-me esta coisa que nunca mais esqueci. Seguro lá na minha pasta, Sr. Quintino. Que importância tem que eu não acerte com a porta? Todas as portas, Sr. Quintino, ao fim de contas vão dar ao mesmo sítio. A mulher enfiou o embrulho de docinho no saco de sarapilheira e saiu com esta espécie de lamento pelo destino do género humano. São vidas, Sr. Quintino, são vidas. A quando da percepção de uma identidade, o narrador assusta-se, pois percebe que a sua identidade jamais foi um enigma para o Sr. Soares. E aí é o horror pelo vazio. É o até sempre António. Novela de uma intensidade lírica única, Boa Noite, Sr. Soares, é, antes de tudo, um exercício literário sobre um tempo das possibilidades da compreensão, que foram banidas para sempre, pois o horror da imensidão é esmagador. O pequeno será Bernardo. Livros com Rua é um programa de autoria de António Ferreira, apresentação António Ferreira e Mário Silva, e realização Sérgio Xavier. Podem encontrar o alinhamento dos programas em podcast em rumo.pt.